Nerdopoli.com.br apresenta Nerdopoli Cast. Bom dia, Nerdopoli, está começando mais um Nerdopoli Cast. Eu sou Marcos Antônio, ninguém sabe quem é Marcos Antônio, né? Marcos do Gênio do Mal, na companhia de Thiago de Lima Castro. Ah, hoje vamos falar do porquinho. Ah, não, vamos falar do Mad Max. Maverick. É, eu acho que o Oscar de melhor maquiagem devia ir pro Mad Max, não pro Jornal nas Estrelas. Ah, é, não foi pro Jornal nas Estrelas, né? Foi pra outro filme que também não tinha porra nenhuma de maquiagem, mas tudo bem. Até porque o Mad Max não tava concorrendo esse ano, né? Vamos lá. É, e eu acho muito inception chamar o Maverick pra falar do Mad Max, né, não, Thiago? É. É dupla referência, referência de carro, e o Mel Gibson também fez o Maverick, né, cara? Então. Muito bom. Nossa, é mesmo, cara, lembrei. Olha aí. E é claro, vindo de lá das terras podcastinadoras. Olha, consegui falar. Opa! Acertou? Ah, nosso amigo Gustavo. Fala, pessoal, interessante perceber que não importa o quão escasso seja o combustível na sua comunidade de vilões, jamais pode faltar pra guitarra soltar fogo. Muito bom. Fundamental pra sociedade existir que a guitarra possa soltar fogo. É, sabe que aquela guitarra era metano, né? Se era metano, se era tirano, olha a piada. Né? É o gênero da música, né? Tipo, é o metal versus metano, né? É metano. Casguei, né? Guitarra lá, é guitarra movida a cocô de porco, né? Se for seguir a regra aí das coisas. E tu sabe por que aquele guitarrista era cego, né? Por que, Marco? É porque quando foram mostrar pra ele como ele ia ter que tirar o metano pra alimentar a guitarra, os olhos dele esbugalharam. Isso era uma piada, falhou, tá? Mas vamos perdoar porque... Eu tô tentando aprender com o Dragão Dourado, não tô conseguindo. Não, deixa pra lá, só fica nessa. Porque hoje nós estamos reunidos pra falar da... Veja só você, depois que tanto eu falei mal do Mad Max 4, que eu bati esse filme igual bate num cachorro morto, sei lá, conseguiram me convencer, e a pessoa que me convenceu não tá aqui hoje, o que é pior. A falada trilogia. A culpa é do cara. A culpa é do Eduardo Couso, que chorou quase um mês. Pedindo. Eu falei, tá, vamos fazer. E ele não tá aqui hoje. E é a segunda vez que isso acontece. Vamos falar da trilogia Mad Max. Que não é de toda ruim, mas também não é, né? Um abraço tempo. Se os nossos ouvintes, Gustavo, quiserem procurar o seu trabalho, o seu digníssimo trabalho, aonde que eles vão? O que que eles devem fazer? Opa, é só ir lá em podcastinadores.com.br e assinar o feed do podcast. O Podcastinadores é um podcast sobre filmes e séries de TV, como um monte de outros. Mas a gente faz sempre de um jeito, a gente empacota as séries e os filmes e fala como uma coisa só. Tipo, filmes sobre Marte, a gente fala de um monte deles. É, séries sobre... futuro distópico, então a gente sempre dá uma juntada pra conseguir falar, analisar de uma forma única. Fica bem divertido. Muito bom, e aqui no Nerdopoli a gente só chama o Gustavo quando é a franquia, né? Agora que eu... Hoje foi que eu anotei isso. Porque a última vez que ele participou foi no Rambo. Nunca é simples, nunca é simples. Um filme só. É, a última vez que ele participou foi no Rambo, e a gente fez ele ver os 4 filmes do Rambo. E aí aqui de novo, e eu lembro da gente ter destruído os sonhos dele também na época, né? Podia fazer de uma franquia pequena com ele. Star Trek. Ah, não. Tipo, Sexta-feira 13, né? Vamos chamar pra falar de Doctor Who, né? Doctor Who, pô, Sexta-feira 13. Já falamos. É, o que mais? Sexta-feira 13, o Fred Krueger. É que, na verdade, o Marcos quer... Quando vai falar com o Gustavo, ele quer afirmar que o nome dele é Gênio do Mal mesmo e fica estragando a infância do cara, né, pô? Ah, entendi. É porque também o Tom me chamou pra fazer o do Doctor Who, né? Depois que eu descobri que ele só me chamou porque eu vi o Doctor Who estrear na TV, né, então. Ah, muito bom. Caramba! É. Sério mesmo? Você viu o original? Opa. É, cara, pô, quando... Moisés pisou na lama lá, eu tava berrando com ele. Vai fazer quando, Deus disse que, quando Deus disse que se falsa luz, que tava puxando fio, era o Maverick. Não tava puxando fio. Eu gritei pra ele e fui bem claro. Vai dar merda isso aqui, tá com um monte de gato aqui, ó. Tá tudo remendado. Ligar essa vamos pôr a vírgula sonora, porque senão o cara liga no on-fire aí, igual a guitarra do Mad Max 4, né? E nós voltamos já. É bem abrupto mesmo, eu corto assim, igual os cortes do Mad Max 3. Volta já. Last generation. We are the ones left behind. And I wonder when we are ever gonna change. Living under the fear till nothing else remains. Mad Max! Primeira coisa que eu quero deixar bem claro, principalmente pro, os outros já sabem, mas pro nosso amigo convidado Gustavo, é que um dos grandes motivos da gente estar gravando a trilogia hoje foi a razão de eu não ter gostado e até pegar um pouco no pé do Mad Max na Estrada da Fúria. E muitos se falaram, né? Falavam, não, é porque você não conhece o universo, você não conhece. É, tudo que foi construído antes, talvez por isso você não goste da Estrada da Fúria, né? E eu, Gustavo, infelizmente eu sei que é um pouco de preconceito, mas eu não sou aquele. Eu sou. Com a Estrada da Fúria e um outro filme aí, eu só não gosto. Eu pego no pé, sabe? Tem um filme da sua vida que, além de você não gostar, você pega no pé. Esse pra mim é Mad Max, é a Estrada da Fúria. Olha, mas eu concordo com quem sugeriu você ver o universo, cara, porque os outros filmes são tão ruins que o Estrada da Fúria fica ótimo. Então, eu já não consegui obter esse pensamento. Deixa eu só fazer dos quatro, e eu vou explicar depois, o melhor dos quatro é o segundo. Eu discordo. Eu acho que o quatro... O quatro eu acho bom, inclusive. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só fazer aqui uma pequena ficha técnica. A gente não vai se aprofundar em nada técnico, tá? A não ser o fato do Mel Gibson estar em todos os filmes, que todo mundo já sabe. E que o George Miller é o diretor. Além disso, eu acho que no nosso caso aqui, a gente não se aprofunda em nada técnico. A gente vai só bater um papo sobre o que a gente achou, né? Beleza. Então, o primeiro Mad Max é de 1976. Confere. 79. Por que pra mim tá aparecendo 76? 79, cara, desculpa. Não, eu que li errado. É 79 mesmo. É problema. Tá de cabeça pra baixo? Deve ser. Aí nós temos A Caçada Continua, um título que não faz o mínimo sentido, né? É o único problema do 2. O título não faz o mínimo sentido, né? Que é de 1982, certo? 81. Caralho, não é possível, cara. Na verdade, você sabe que a caçada deles não é a caçada do Mel Gibson, do Max a ninguém, tá? É a caçada do povo com combustível. Esse subtítulo, cara, que você estranhou de ter Estrada da Fúria, é porque quando o Mad Max 1 foi lançado. A caçada continua, perdão. Quando o Mad Max 1 foi lançado, era um filme muito, muito de nicho, né? Muito cult. Ninguém esperava que ele fosse fazer aquele sucesso todo. Ele foi gravado na Austrália, um orçamento mínimo, na verdade, todo tirado do bolso do próprio George Miller. Quando foi feito o segundo, porque aí Hollywood já tava olhando, opa, peraí, esse cara conseguiu atrair uma audiência legal, vamos dar atenção pra ele. Ele foi fazer um lançamento nos Estados Unidos, só que ninguém conhecia, praticamente ninguém tinha visto Mad Max 1. Por isso ele não podia simplesmente falar Mad Max 2, sabe? Todo mundo, pô, mas cadê o 1? Uhum. Aí fizeram o Mad Max Estrada... Como é que é o nome do A Caçada tipo? Continua. A Caça Continua. Exatamente. Aí foi pro cinema com todo mundo vendo, e aí as pessoas começaram a comentar, pô, mas não, tem outro Mad Max. Eu acho até que eles relançaram depois o filme, mas foi mais ou menos por aí. Foi pra não deixar escrachado que era dois, porque ninguém tinha visto um nos Estados Unidos. Até tem o original é o Guerreiro da Estrada, né? Road Warrior, isso mesmo. Falou, Merv. Não, o Mad Max, o que todo mundo não entende muito dele, que até o pessoal fala, ah, porra, mas é um filme da época e a gente não vê nada demais, tem uma história fraca. Só que era o normal daquela época, que era o que o pessoal queria ver, era carro, correndo atrás de carro. Era perseguição de carro, era motor V8, era isso que se tinha na época, era isso que se gostava de ver em termos de carro. Mas você sabe... Desculpa, porra, você tem Bullet e você tem 60 segundos, porque 60 segundos todo mundo lembra só do com o Nicolas Cage, e ele é um remake, né? O 60 segundos original é de 1970, eu tenho ele aqui na minha prateleira. Olha, que legal. Entendeu? Eu posso cara... discordar, ô Merv, ô Gustavo, não liga não, que a gente não respeita muito, né, o cara tá falando. Olha, eu vou discordar, sabe por quê? Usa-se muito essa desculpa, mas naquela época o povo, né, Thiago, queria ver isso mesmo. Mas, ó, só pra você ter uma ideia, só pra você, Merv, que é um fã, que eu sei, em 79 teve Jornada nas Estrelas, sabe? Sim, filho, mas olha só, eu tô falando do nicho carros. Não tô falando da parte... Porque, por exemplo, você tinha a parte de ficção científica, Jornada nas Estrelas. Eu sou fã. Carros, eu sou fã de carros, você sabe disso, eu coleciono miniaturas de carros. E aí, até o Gustavo já sabe, falou que você meia hora e já sabe. Rapidinho, deixa eu só pegar esse gancho de filmes de 1979. Eu vou te falar que esse ano foi um puta ano de lançamento, cara. Olha só que eu tava dando uma olhada no IMDb. Teve, em 79, Apocalipse Now, Jornada nas Estrelas, Alien, o Oitavo Passageiro, 007 contra o Foguete da Morte, Rock 2, Selvagens da Noite e ainda a Fuga de Alcatraz. Pô, só filmão, né? Então, eu não concordo, não é nem questão só do carro, Merv, porque sabe o que é? O pessoal joga muito assim... mas nessa época o cinema era diferente, mas tem muito filme dessa época, o rock mesmo, né? Que continua funcionando em qualquer época. Se você... eu não digo nem refilmar, sabe? Mas se não fosse a questão do visual, do audiovisual, né, de 79, que você nota, você nem perceberia que era um filme antigo. Já o caso do Mad Max, do primeiro, vamos deixar de lado o fato dele ter usado o dinheiro dele, é o mérito dele, né? Ele foi lá e deu a cara e falou, não, eu vou fazer, e eu quero, é o que eu quero, eu acho isso muito bonito, né, ô Thiago? O cara foi lá, não, eu Sim, vou... Com certeza. Sem dúvida nenhuma. É, um pouco Tarantino, né? Não, eu vou fazer e foda-se se o pessoal vai gostar ou não. Mas o filme não é bom. Entendeu? Talvez o mérito de todo Mad Max seja exatamente esse, que é o que o pessoal fala do 4. É um filme totalmente feito em efeito prático. Legal, mas o filme não é bom. Você tá entendendo? O que que acontece? Mad Max 1, o Guerreiro da Estrada, não. Guerreiro da Estrada é o segundo. Não, Guerreiro da Estrada é o primeiro. Não importa, fala. Ele é um filme bom pra quem gosta de carros. É isso que eu tô querendo colocar. Entendeu? Uhum. Por exemplo, tem um filme que eu acho sensacional, que se eu mostrar pra qualquer um de vocês, vocês vão achar horrível. Chama Hot Hot to Hell. Entendeu? Nem conheço. Então, são clássicos. O Hot Hot to Hell, se eu não me engano, é do começo de 70, final de 60, uma coisa assim. Eu tenho filmes aqui na minha prateleira que são de carro, como Bullet. Bullet é um filme bom, muita gente acha ele maravilhoso, e o que eu mais gosto dele é a perseguição dos carros. Ainda mais porque mostra um Charger RT-68 e um Mustang Bullet, né? Depois ele veio ser chamado de Bullet. Então, é um nicho completamente diferente. Outro ponto, é um filme australiano, né? Realmente eu não vou falar que a história dele é magnífica, porque não é. E porque naquela época também o Mel Gibson não era essa coisa toda e você vê que... Não, ele tava começando. Você vê que ele tinha 23 anos, cara. Ele tava começando. Eu acho que era ele. Ele era novinho. Ele mandou tão mal de interpretação. Tudo bem que ele ainda não interpreta tão bem assim. Mas ele mandou tão mal que ele teve que ser dublado quando o filme foi pros Estados Unidos, cara. Porque ninguém entendia o que ele falava. Sim, exatamente. Então o que que acontece? Ele é um filme bom pra parte do nicho de quem gosta de carros, tá? Se eu sentar com a maioria dos meus amigos, a gente só vai falar bem do filme, entendeu? Até certo ponto, lógico. Entendi. Mel Gibson atuando, uma porta. Seria a mesma coisa que... É a mesma coisa. Jornada nas Estrelas foi em 79. Nós tínhamos o William Shatner, outra porta. Deixa eu ver então. O Thiago de Lima, você que tá quietinho. Pensando no que o Merck tá nos falando, então... Praticamente, ele gosta aí da... Eu não tô querendo ser preconceituoso, tá? Mas ele gosta basicamente dos carros desfilando na tela, né? Pelo que eu entendi até agora. Seria então mesmo a questão aí do, de repente, do Velozes e Furiosos, né? Todos os 50 filmes que tem. Qual que é a sua opinião? Por que que não Velozes e Furiosos e Mad Max tudo bem? Cara, eu vou te falar que o primeiro Velozes e Furiosos eu até achei legalzinho, pacos e tal. Inclusive tem uma história interessante nesse filme, depois eu conto. Mas o que que acontece? O visual do Mad Max também agrada muito. E ainda mais o que agrada, por exemplo, eu sou dessa época, né? 79, eu não fui assistir Mad Max no cinema, mas eu fui escondido. Não, 79 eu não fui, fui ver Jornada nas Estrelas. O que que acontece? O visual dele agradava pra época, entendeu? Aquele negócio de futuro apocalíptico, guerra nuclear, porque a morte de mãe, de filho, o cara sendo, aquilo era o que a gente tinha na época. Você via muito filme fazer sucesso na década de 70 por conta disso. Violência, sexo, pancadaria, morte, perseguição de carro. Isso era o que fazia os filmes dessa época. Entendi. Então o que que acontece? Ele tem isso tudo, só que ele foi colocado de uma outra forma. Para você ter ideia, até hoje o filme é massacrado por causa do olho esbugalhado. Na hora que o cara vai dar porrada de frente com o caminhão, esbugalha o olho. E já houve médicos que falaram que isso acontece quando a pessoa se coloca numa situação, ela tá numa situação que ela vai ver que ela vai pra casa do cacete, né, o olho dela esbugalha automaticamente. Entendeu? Vamos lá então. Thiago de Lima, era. Eu ia te dar a vez, mas o Marco tomou de novo, né? Eu fui perguntar pra ele do Velozes Furiosos e me arrependi. Thiago, qual que é a sua opinião basicamente sobre o primeiro? Até porque, assim, mesmo o filme de 79, eu não vi nada de futurístico nele. Entende o que eu tô querendo dizer? Eu tenho um outro que é o. De quando que é o 1984? De quando que é o filme? Ah, ele é mais antigo, ele é começo dos 70, final dos 60. Assim, então, né? o 1984, tá, que não é o mesmo gênero, a gente não tá falando do mesmo gênero aqui, né? Uhum. Mas esse filme, por ser mais antigo, é muito mais futurístico do que o Mad Max. É que, assim, o Mad Max, pessoalmente, eu gosto dos quatro filmes, né? Qual que é a minha relação com um? Foi o primeiro filme que eu assisti que era tão seco. Assim, a violência é seca, a briga é seca. Eu lembro que eu era um moleque. Erótico. Eu assisti aquilo, caramba, que é isso, né? Aquilo me impressionou muito na época. Só que assim, é um futuro, mas é que é um futuro todo cagado, né? Até um é essa coisa, é o futuro se cagando. Desculpa o termo, né? Na verdade, ele não entra nesse detalhe, até porque o filme se mantém assim num roteiro bem raso, mas ele dá a entender que a Guerra Fria aconteceu, né? Houve uma guerra nuclear, e o que a gente está vendo ali é o início da deteriorização da sociedade. Então, por exemplo, ainda tem pessoas que se comportam normalmente, o dinheiro ainda funciona. Já no Mad Max 2... o mundo já está radioativo. Por exemplo, talvez o que gerou a guerra, o eixo, sei lá, União Soviética, Estados Unidos, que foi uma guerra nuclear, quem estava na Austrália não sentiu tanto, mas no 2, talvez as, sei lá, nuvens, a chuva... radiação, ácida, né? Ácida, né? Chuva ácida. A chuva ácida deve ter chegado, porque o filme 2 começa com um cara tentando vender uma água pro cara, e ele usa um contador Geiger e vê, ó, essa água aqui tá radioativa. E não tem mais nada, a sociedade se implodiu. O que é lógico, né? Se você derruba a maior potência econômica do mundo, é lógico que todos os países do mundo vão ser afetados. Então acaba a produção industrial, acaba a produção de comida dos outros países, tudo começa a ruir. Nesse filme 1, a gente vê o iniciozinho daquilo. Você vê que alguma coisa aconteceu, a delegacia estava toda arrebentada, mas as pessoas ainda passeavam com seus filhos na rua, aquela estúpida daquela mulher vai tomar sorvete com um monte de delinquente na rua. Eles ainda não estavam se tocando do perigo. Depois que a coisa degringola de vez. E tem uma... Assim, fala, Thiago, desculpa. E pra mim também, outra coisa que na época foi muito impactante... Porque, assim, só para fazer um aviso, né? eu consigo reassistir o que eu gostava na infância com o mesmo olhar que eu tinha na infância. Eu tenho essa habilidade ou maldição. Para mim não existe regra de 15 anos. Se eu gostava do filme na infância e eu revejo, eu posso até ver problemas, mas eu continuo gostando, sabe? Entendi. Que legal. Somos dois. Eu não tenho. E na época me impressionou muito ver a coisa do policial, do cara que segue a lei, buscar a vingança, que é a metade do final do filme. Então, os 10 finais, duas... né? 10 minutos finais do filme. Isso. Isso foi um negócio que na época me pegou muito. Eu acho legal do filme a coisa de ter pouca fala, que é uma característica do George Miller. Se porque a gente ele pegar não sabe até... escrever, né? É que eu acho que ele é muito visual. Se você pegar, por exemplo, ele fez o roteiro do Baby, o Porquinho Atrapalhado. Do 1 e o 2, o roteiro é dele. Tem muita coisa do filme também que não é falado. Assim, ele não usa tanto... As falas dele são sempre meio acessórios, mesmo quando ele faz filme infantil. Assim, mas... isso eu acho legal, assim, que ele não, o fato de ele não usar muita fala, pessoalmente, eu acho interessante aquela coisa visual, mas assim, falar que é um filme que eu gosto, mas daí falar que tipo a obra é um filme foda pra caralho é outra coisa. É um filme que tem problemas. O Mel Gibson tem aquele jeito estranho. A parte da destruição é fantástico o que o cara fez com pouca grana, né? Mas fora a parte dos efeitos práticos, o filme tem problemas mesmo. Mas pra mim eu consigo gostar porque, sei lá. Uma coisa que eu gosto, que eu gostei muito desse primeiro filme, para dizer que eu não gostei de nada, né, Gustavo? Era uma coisa tão simples, mas que dava o tom da decadência, que não sei se chefe, se ela era uma chefe, mas era a voz de uma policial feminina ditando as regras do dia a dia. E eram umas regras diferentes, novas, coisas bem, bem específicas. Por exemplo, a partir de policial hoje... Policial feminina? Não tem isso nesse filme? É uma... Não, era só a voz. Era uma voz apenas. É a operadora de rádio. É uma operadora de rádio. Isso. Ah, tá. Ela operadora da central. Teve uma ordem, por exemplo, que ela disse assim: a partir de hoje está proibido usar o termo cana para se dirigir a policiais. Assim, eram umas regras que você... Eu vou comparar aqui de novo ao 1984, sabe? O 1984 tem alguma... Tanto no livro quanto no filme, tem algumas regras que te mostram que o mundo está mudando, entendeu? E o único momento do Mad Max 1 que eu percebia que o mundo estava mudando era quando ela falava e me contava coisas daquele mundo, além da delegacia, além da estrada, sabe, Gustavo? Então ela me dizia, a partir de hoje, policial que não pode rodar na rodovia tal porque foi encontrado uma gangue lá, coisa e tal. Eu falei, pô, então aquela rodovia, se estão proibindo o policial de ir lá porque a rodovia tem gangue, então o bagulho é louco, entendeu? Então, assim, era o único momento que eu notava que o mundo estava mudando quando aquela voz suava e contava alguma coisa. Mesmo que os policiais não dessem muita atenção, né? Mas ela contava alguma coisa e mostrava coisas do novo mundo. Mas fora isso... Pode falar. Eu já comentei que não gostei muito do filme, mas deixa eu contar o que eu gostei. Por exemplo, eu sou o contrário aí do que o Thiago estava colocando... Eu revi os filmes, né, pra gente poder falar, mas a minha lembrança desses filmes era de filmes muito legais. Eu gostava muito daquele clima, eu achava bacana, tudo bem que eu era muito moleque. E aí quando eu fui rever, cara, foi um choque, né? Eu descobri que o filme não é nada do que eu lembrava. As coisas que me animavam, que era a coisa da corrida, e realmente esse é o ponto positivo, a parte da corrida, da perseguição dele, ainda é muito bem feita. Aquele tipo de cena, sabe, que o carro com a câmera tá atrás e de repente vem o carro, o Interceptor, e quase cola na frente da câmera, quase que dá com o nariz na câmera, sabe? E esse tipo de linguagem que a gente acabou vendo depois em outros filmes é muito bacana. Mas o fato deles usarem aquele vilão tosco demais, sabe? Aquele final, puta, não foi, eles não deixaram a pior morte nem pro grande vilão do filme. É pra um merdão, cara. Morre primeiro o vilão, aí depois um merdão morre do pior jeito. Não tinha nem essa construção mais que a gente tá acostumado. Ok, pode ser um filme desconstrutivista, sei lá, como é que é essa palavra? Mas é, o fato é que dá uma certa decepção, porque hoje a gente é muito mais exigente. Eu levo em consideração que o filme foi feito com $350 mil do bolso do George Miller. As roupas que as pessoas usavam eram dos amigos, era do próprio pessoal que atuava, menos a jaqueta do Max, né, que aí o cara mandou fazer, mas o restante usava o que tinha em casa. Os carros que ele destruía era carro da coleção particular do George Miller, ou seja, ele chamava amigo pra trabalhar, era uma parada muito caseira, e ele conseguiu fazer a carreira nisso, tanto que ele apareceu pra Hollywood fazendo Mad Max 1 e 2. Acontece uma desgraça no 2, quando ele foi falar ele é australiano? É. Eu acho que é australiano. Tá aí uma boa pergunta. É até curioso, é até legal ele comentar que... Filha que... da puta, me destruiu uma porrada de Ford Falcon. Puta. Aquele carro já é raro, ele já tá como, já é dado como raro na Austrália. É complicado. Pô, quando eles foram refilmar os gatões, cara, eles pegaram o General Lee, eles compraram um monte de General Lee nos Estados Unidos inteiro, daquele carro, né? Agora eu não lembro qual que carro mais Dodge era. Dodge Charger RT 1969. Exato, cara, falar com quem conhece é outra coisa, né? Eles destruíram ele todos aqueles carros, cara. Gustavo, ele gosta de aparecer, cidadão móvel. Não é que eu gosto de aparecer, porque a porra do General Lee, eu simplesmente é foda, tenho, né? Ele montado, e ele foi premiado já em duas exposições. Olha só, olha. Depois manda uma foto desse aí. Já tô mandando. Maverick e o fodão dos carros, tá? Ainda no 1, porque a gente, né? Eu nem ia falar do vilão, Gustavo, porque na verdade, pra mim, esse filme, o vilão é a situação, né? Na verdade, todos os Mad Max. Dá a impressão de que o vilão é a situação que o próprio Max acaba desenvolvendo, né? Não é de fato. Eu nem lembro o nome daquele vilão. Ah, e só pra constar, o vilão do Mad Max 1 é o mesmo ator que faz o vilão do Mad Max 4. Immortan, né? Joe. É o Immortan Joe. Ah, é verdade. É o mesmo cara com só, 50 anos. Só que aí é que. Exato, mas aí é que estão os problemas. O Immortan Joe, ele é esmagado pelo caminhão. Não é o mesmo personagem, é o mesmo ator. Não, quando eles começaram. É aí que eu começo a não gostar do quarto filme. Eles dão a característica de que é o mesmo personagem, ou o mesmo personagem do 1. Uhum. Mas acho que não, deve ter sido só uma homenagem, cara. Quando eu leio, todo lugar que eu li, conta-se que é o mesmo ator, mas que são dois personagens diferentes, que chamaram ele pelo amor que o George Miller tem a ele, né? George Miller. Ele realmente... É, que é pra ter uma ligação, já que o Mel Gibson não ia participar, pra ter uma ligação, pra ter alguém conhecido dentro da série só. Ó, é o Hugh Case Bane, né? Bane. Ele é o Immortan Joe no Mad Max Estrada da Fúria, mas lá no... Deixa eu ver aqui se eu acho que parará, se tem o nome. Não, é outro nome, eu não vou conseguir pronunciar. Mas é outro personagem. Até que... Porque ele morre, de fato, né? O George Miller, ele... Apesar de ele não ser meu diretor favorito, ele não é... Ele é mais inteligente do que muitos diretores, né? Então não tem como ser o mesmo personagem. Os trejeitos são outros. Aquele personagem... O Immortan Joe é um ditador, né? Ele tem postura de ditador e fala como um... O primeiro era só um retardado, né? Que, aliás, eu nem sei como é que as pessoas seguiam ele. É o normal. O que acontece? Ali é uma gangue de motociclistas, tá? Que eles vão invadindo as cidades, que é o normal de gangue de motociclista da década de 70, 60, por aí. E geralmente o líder da gangue de motociclistas, ele não era visto como um líder pelas pessoas de fora, ele era visto como um retardado mental, com um bando de retardado mental seguindo ele, entendeu? Hoje em dia nós vemos que não é isso realmente. Geralmente o cara, quando é líder de um grupo de motociclistas, de um Hell Angels, do que seja, ele não é um retardado mental. Ele é uma pessoa, pelo contrário, até bem inteligente e com um poder de liderança muito alto. Tá? Mas naquela época se via dessa forma, porque realmente eram baderneiros, gostavam de arrumar briga e coisa e tal. Então isso foi retratado de uma forma, digamos que exagerada no Mad Max. O nome dele no 1 é Toe Scooter. Toe Scooter. Ó, é T-A-E-C-U-T-T-E-R. Como que se pronuncia isso? É tudo... Ah, não lembro agora. É assim, ó. Calma aí. Tadadá. Meu inglês é tão bom quanto o meu alemão. Eu só falo aptas ardens e hemorroidas doem. É assim, ó. Qual que é a pronúncia disso? Esse é o nome do personagem. Tollcutter. Tollcutter. Esse é, esse é o personagem Mad Max 1, não é o Immortan Joe, entendeu? É que o pessoal quer fazer... É, Gustavo, um dos grandes problemas também dos fãs de franquia assim, eles querem fazer uma ligação, eles querem achar uma grande história por trás do filme. E a gente sabe que o George Miller não é assim, né? Ele já disse... Mas aí é que... Não, não tô falando de você, não. Desculpa te cortar, mas eu, por exemplo, eu sou fã da trilogia. Você sabe que eu não gostei do quarto. Né? Mas eu nunca procurei uma grande história por trás do filme. Tanto que eu concordo que o segundo ainda é um pouco melhor do que o primeiro. Mas eu sou como o Thiago. Eu gosto do filme pelo que o filme é e eu continuo assistindo o filme com os olhos de quando eu assisti quando eu era Mas novo. O que eu tô dizendo assim, ó, por exemplo, o 4, que eu não gostei. Eu não sei se o Gustavo, de repente, vai ter uma visão diferente. Mas começaram o Thiago lembra, né, Thiago? Começaram a tecer um milhão de textos de uma crítica social que você não viu. Tá, tem a parte lá da água cola, das mulheres amamentando, mas o George Miller mesmo disse que ele só queria filmar uma perseguição que fosse muito longa, né? E isso é o que me cansa no filme, na verdade. Então ele não teve tempo pra fazer 1 milhão de críticas sociais no filme, sabe? Aí uma pessoa que Mas você não gostou da perseguição, cara? Não, eu achei cansativo, na verdade. Caramba, meu eu achei problema... tão legal. Aí o que, não, que acontece? O meu problema é que me fizeram ver o Interceptor ser destruído 2 vezes, eu já fiquei... Aí o que acontece? Ó, que droga. 2 vezes num por exemplo, Gustavo, a gente já fez um podcast aqui sobre o Rambo, né? E até que a gente estava lembrando hoje. E a gente aceitou, na época... Que era Rambo, era só um filme de um cara maluco matando outros caras, né? Por causa do problema que ele teve na guerra e tudo mais. Só que o que me deixa chateado, às vezes, é que é difícil de um cara que é fã ou um cara que é especializado em cinema dizer que gosta do Mad Max só porque gosta. Ele tende, eu não sei se é seu caso, né? Eu não quero ofender ninguém, mas ele tende a inventar um monte de regras só pra dizer que gosta. Ele não pode simplesmente dizer não gostei da distribuição, entendeu? Quando, na verdade, não existe tantas características no filme. É só uma grande e gigantesca perseguição. Se você gosta, é um prato cheio. É, não, eu entendo o que você tá falando. Eu realmente só gostei porque me entreteve. Enquanto eu tava vendo o filme, eu tava entretido. Beleza, eu acho que cumpriu o propósito. Não achei que foi um filme... na verdade, ele ganhou um hype que eu não concordei. Falei, cara, não é isso tudo. Se tivesse perto de Oscar, ele tinha sido indicado e tudo mais. Menos, né? Mas eu achei que foi um filme divertido. Coisa que, na hora que eu fui rever os outros filmes, eles me causaram muito mais indignação do que divertimento. Ele, na verdade, ele me cansou o 4. A gente não ia falar do 4, mas não tem como não, né, ô Thiago? O 4, na verdade, ele me cansou muito, sabe? Eu bato palma pro George Miller. Tudo que ele fez, sem efeitos especiais, eu tinha visto isso antes só na origem, né? O com o DiCaprio, que o diretor fez muita coisa lá na Turcagem. Lógico que o submundo dos sonhos lá é efeito especial. É impossível não ter usado efeito naqueles mundos dentro Sim, de mundo, né? Claro. Mas o George Miller que foi além. Parece que 95% do filme é efeito. Ele só retocou ele só retocou o deserto, sabe? Ele só retocou as cores, mas assim. E tem um efeito que é a parte do ciclone lá de areia, né? Não, e da guitarra também, da guitarra do guitarrista, quando ele de fogo, a guitarra vem na tua cara e volta. Ah, isso daí sim, mas a guitarra sai a fogo mesmo. É. Não, a guitarra eu sei que saía fogo mesmo. Mas é o... O George Miller, em todos os Mad Max, você vê, os 3 primeiros, então, é efeito prático... Não, é sim. Pra isso eu aquela, bato... Aquela refinaria do Mad Max 2, ele realmente explode no final. Sim, sinistro, ela, né? ela é toda construída, ela existiu e foi destruída. Sabe o que eu imagino? O George Miller falando assim, nós só temos uma chance, então vê se tem fita. Então é o seguinte, me cansou o Mad Max 4, eu digo que é assim, nós vamos do ponto A ao ponto C, enquanto as coisas explodem no ponto B. E chegando no ponto C, a gente volta do ponto C ao ponto A, enquanto mais coisas explodem no ponto B. Você tá entendendo? É basicamente isso. E agora, nós vamos falar do filme que eu acho que é o melhor dos quatro, incluindo o quarto filme, que é o 2. Que é o único que, de fato, eu senti, o Thiago de Lima. Eu senti o peso daquele mundo, porque ele já começa... Ele começa fazendo uma pequena análise do primeiro filme, né? Contando o que aconteceu no primeiro, de onde que vem o Max. E desenvolvendo uma história... O pessoal fala assim, mas é um filme de ação, não tem que ter história. Tem que ter um fio de história, assim. E o Mad Max 4 tem uma história tão boa quanto muitos outros filmes... o Mad Max 2, né? Tem uma história tão boa quanto muitos outros filmes antigos que eu já vi. E esse filme eu, de fato, gostei e até joguei no grupo, né? Fala, Thiago. Não, eu gosto bastante do 2. O 2, assim, é um dos meus preferidos, com certeza, né? Porque você vê vários... Você vê com essa introdução o que ferrou o mundo, né? Você é jogado naquela situação do filme, a coisa do Max não querer se envolver, aí que é a grande importância do filme 1 para a série é ter marcado a questão da família dele ter sido assassinada e tal, né? Então você vê aquele menino que não fala, que é um negócio, um menino fera lá, né? Que é um negócio pesado. O do bumerangue. É. Então, é um garoto de quê? 6, 7 anos de idade que lança o bumerangue para matar os outros. Embora que não tenha tanta profundidade assim, né, Gustavo? O segundo filme me parece que é o único que ele se preocupou com a história dos personagens, né? Com a maioria deles, pelo menos. É, e eles deram um pouco mais de peso no que fez sucesso no 1. Logicamente que você conversando depois com críticos e tudo mais, eles deram muito valor ao que realmente houve de melhor, que eram as perseguições. E aí o George Miller pensou, ok, então deixa eu potencializar isso aqui. Aí colocou a história pra mais no futuro ainda, pra um mundo mais na merda. E aí, cara, começam as minhas críticas. Eu acho que, beleza, realmente as perseguições são ótimas, os carros, eles são meio monstros, é o que a gente não via no outro, né? Que lembra um pouquinho aquele filme Ano 2000, A Corrida da Morte, com o Stallone também, não sei se vocês viram, mas eram carros meio monstros, assim, né? Então você tinha um carro com uma navalha, outro carro com um dente, essas coisas eu achava meio bacana, assim, né? E isso eu gostei quando era criança e realmente ainda gostei revendo. Só que, por exemplo, no mesmo jeito que ele ia pra esse lado, ele fazia o chefão vilão com a bunda de fora, umas roupas ridículas, sabe? Meu Deus, cara, porra, parece não, o, né? O show do Poison, né? Caramba! Mas aí a gente volta naquele ponto do primeiro. No primeiro, você vê os policiais, como você falou, o policial chegando no final se vingando. Uma coisa que vocês esqueceram é que os policiais, eles não vão à captura, eles vão à caça. Então já é uma coisa completamente... É verdade. Fora é verdade. Dos valores. Eles vão à caça. Você vê que o Ganso, ele quer fazer o quê? Ele quer botar os outros pra fora da estrada pra que nego morra num acidente. Show. Você tem um segundo filme. Os carros são daquela forma porque são carros para batalha, para sobreviver. Não é um carro para você sobreviver no carro, é um carro para você guerrear, ok? Que não tem mais polícia agora. Exatamente. Agora é cada um por si. Na era medieval, quem era que liderava no caso, as batalhas, as coisas todas? Era um cara seminu, entendeu? Era um cara que andava com uma... Você tá querendo dizer, então, que o mundo tá voltando pra Idade das Trevas no contexto do Mad Max. Exatamente, só que com uma tecnologia um pouco mais avançada. Quer dizer, o pessoal tem carros, você já vê o Interceptor, que na verdade Interceptor é o nome de todos os carros da polícia, são Interceptor, né? O Interceptor do Mad Max, que é aquele preto, ele com dois tanques gigantes de combustível no lugar do para-brisa traseiro, entendeu? E todos os carros, você vê a maioria dos carros tem tanques gigantes, são galões de gasolina na traseira dos carros. E a grande batalha é pelo quê? Pela uma refinaria. Porque quem mandar no combustível, que está escasso, que é o que é dito logo no começo do filme, que as refinarias já são escassas porque o petróleo está acabando, né? E a grande batalha é para ver quem vai dominar aquilo. Controle aquilo. Só para ressaltar, o Thiago, acho que já citou até a respeito, o estilo do Mad Max, dos quatro, ele é conhecido como Diesel Punk, né, Thiago? Uhum. É, existe o Cyberpunk, que é uma corporação, tipo assim, a Rede Globo domina o mundo, sabe? E é no futuro. E o mundo tecnologicamente está muito bem, mas todos são controlados por uma corporação gigante. Isso é Cyberpunk. O dieselpunk é quando um tipo de combustível, no caso aí todos, né, do Mad Max, fica muito, muito escasso e isso causa o colapso do universo. Só que no Mad Max não foi a falta de diesel que causou o colapso, foi a guerra, que é o colapso em si, que causou a falta do diesel, né? Exato. Só que me faltou, ainda no Mad Max 2, me faltou uma explicação do porquê essa gana... Porque falta água também, falta moradia, um exemplo, tá, Gustavo? Falta alimento, mas parece que entre alimento e água eles estão muito mais preocupados com a gasolina. O que é estranho, se você for pensar naquela refinaria ali, cara, ok, eles só tinham petróleo, como é que eles viviam? Não tinha lugar pra plantar ali. Sim, exatamente. Mas pensa assim, quem tem carro... Parece tipo... Porque... Vai até a feira. Não, o que eu ia comentar é assim, pensa assim, num lugar daquele, vamos dizer que alguém consegue plantar. Quem vai ter tecnologia para roubar? Porque o carro virou arma, né? Uhum. Então, dentro da destruição, se você tem controle da arma, das armas, e as armas precisam de combustível, você consegue as outras coisas pelos meios da violência e tudo. Ah, mas ali era uma sociedade pacífica, né? Eu até acho que hoje em dia isso é altamente politicamente correto, porque os bons são todos loirinhos, arianos, e os maus são os que se vestem de preto, né? Sim. Hoje aquilo seria um problema. Não, mas eles eram muito pacíficos que só tinham o combustível. Exatamente. Numa sociedade normal, eles venderiam ou trocariam aquele combustível por comida. Mas como ali eles estavam acuados e isolados, eles até queriam se mudar para aquele lugar, né, para aquele oásis, a 3 mil quilômetros de distância. Mas os maus, digamos assim, não estavam deixando eles sair. Então eles realmente não tinham como conseguir comida ali. É, até porque, assim, começa a se falar da água no terceiro filme, né? Não é nem tão abordado assim. Mas no segundo, porque eu acredito que aquele universo do 2, além do combustível, tá faltando muita coisa, né? Mas uhum. Parece que o pessoal... Eu até entendi o que o Thiago falou, né? Que virou a arma, então... O pessoal quer a pólvora, né? De certa forma. Mas, eu não sei, já que o Jorge Miller resolveu dar um tratamento melhor pra esse filme, tinha que ter mostrado, não se aprofundar, é claro, que ainda é um filme de ação, né? Mas ter mostrado um pouco mais dessas coisas. E dos quatro, é o filme que tem o melhor final. Quando o tanque tomba lá e tá cheio de areia. Não, e você tem que ver aquela perseguição foi muito boa. Foi muito forte. Vocês têm que ver o seguinte também. Nós estamos falando de um filme que acontece na Austrália. Aham. Uhum. Né? Bem ou mal, não é um lugar onde você ache muito lugar assim de vegetação maravilhosa. Não, de vegetação maravilhosa, caramba, quatro. Aí você vem com uma guerra nuclear, vira um deserto. Né? O que não dá para se explicar direito é como eles conseguem sobreviver naquele ponto sem ter um. Apesar que também não é mostrado, aparece de relance uma bomba d'água daquelas. Puxa de Poço Artesiano. De Poço Artesiano, obrigado. Aparece muito de relance. Então, mas realmente, não aparece comida, não aparece nada. Aparece de relance o que parece ser uma estufazinha para um pomar. Né? O mais próximo que aparece, Merv, que é o próprio Max comendo comida de cachorro, né? Tá meio merda mesmo, mas fora isso. Só que aquele negócio, você vê, hoje em dia, vamos fazer uma comparação bem ridícula, tá? Eu moro em Teresópolis, né? Teresópolis está passando por uma situação bem braba, eu ainda estou desempregado, estou trabalhando só com miniatura e tal. E o que que acontece? Eu vejo o pessoal na rua preocupado em comprar roupa, comprar carro, comprar uma cervejinha na esquina e se divertir no final de semana. Mas eu não vejo ninguém preocupado em ir no mercado comprar comida. Tô entendendo onde você quer chegar. Entendeu? Entendi. O ser humano, ele infelizmente, ele tem esse problema. Quando ele se vê na merda, ele não tenta fazer se desenvolver ou plantar. Ou, não, ele tenta se dar bem em cima do, do. Não, ele tenta se dar bem em cima de quem é mais fraco. Vamos colocar assim. Entendi. Então você tem um grupo de pessoas fortes, que são os bandidos, tentando se dar bem em cima dos fracos, que são os mocinhos, né? E o Mad Max tá ali simplesmente pra contar a história. E de novo, Gustavo, nesse filme a pior morte não é a do vilão, né? Eu não dou... Qual é a pior morte? Que eu... Ah, não, qual é a pior morte? Se bem que é, porque o vilão e o semi-vilão, eles morrem junto, né? Quando o Max dá a volta no caminhão e atropela o vilão. É, exatamente, exatamente, eles estão ali. Um negócio que eu achei interessante, homofobia à parte, antes que alguém, né, fale, é o parceiro do segundo no comando lá, né? Não tem nenhuma conotação sexual, mas fica bem claro o que é que acontece ali, né? E aí, quando o... Fica, fica. O, quando o menininho... Quando o cara morre, o outro, não, fica possesso, né? Você viu ali que os caras tinham uma relação. Achei bacana não dá atenção a isso, levado na normalidade. Achei legal. Sim, é. E o próprio Max, por exemplo, o que é o herói, não leva aquilo como... Nossa, que estranho, né? O cara, não, tipo assim... É um casal e um deles morreu. Agora, eu achei muito galhofa o vilão lá apertando e mostrando a veia da careca dele lá estourando. E a veia inchando enquanto ele apertava o cara. Pro cara desmaiar lá, né? Pra perder o acesso de fúria dele. Ô, Thiago de Lima. Uhum. Então, o segundo é o meu favorito. E aí, até o momento, eu vim achando que o primeiro filme era ruim, né? Porque o primeiro era muito ruim. Aí comecei a ver o terceiro. Só antes de falar do terceiro, eu posso comentar que teve um quadrinho que se passa após o 2. Quadrinho? Teve uma história em quadrinhos do Mad Max? Tem, um roteiro do George Miller. Que legal. Que usou de roteiro, né? Hã? Roteiro do George Miller? Você tá tirando, né? Não, é. Ele é roteirista também. Mas quadrinho não dá, né? Quadrinho em silêncio. Tem que ter os valores. Eu entendi, Thiago. Tô zoando, desculpa. Tá. Ele escreveu, né? Alguém desenhou que, assim, aquele menino que não fala, que atira o bumerangue, ele reencontra o Max anos depois. Ele reencontra e meio que ele não aprende a falar ainda, só que ele se torna o Max. Tipo, ele adota o nome do inclusive Max. Inclusive tem... Desculpa, fala. E lá tem umas aventuras e parte da história do filme 4 veio dessa HQ do George Miller, por isso que tem aquelas teorias de que o personagem do filme 4 é o menino do 2, na verdade. É, eu já ouvi, era isso que eu ia falar, eu já ouvi falar aí, isso também. Mas aí eu aceito o filme. Se for essa história, eu aceito o filme. Sim, cara, porque não tem como o Mad Max o Max continuar sendo Max. Não, mas no quarto filme, cara. Mas uma coisa é clara, o Max não é o mesmo Max dos outros filmes, no quarto. Isso fica muito claro. Mas em todas as reportagens que eu vi, que eu li, se dizia que era. Ah, então tá errado. Aí é o mesmo Max. Aí eu gosto menos ainda do filme. Entendeu? Mas é isso que eu não gosto do filme. Se você me colocar que é o Garoto Fera, como é na HQ, porra, eu aplaudo de pé. Não. O que você acha, Gustavo? Rapidinho, deixa eu fazer só uma interrupção. Vocês estão ouvindo batida em microfone ou só eu que tô ouvindo? Não, estamos ouvindo sim. Eu acho que é o Francisco. É isso? Ele mesmo. É isso mesmo. Sou eu batendo você que na tá mesa. Batucando no microfone. Ele tá bravo, ele tá bravo, ele tá batendo na mesa. Sabe quando a pessoa começa a bater na mesa? Eu sou neto de italiana, cara. Eu gesticulo o tempo inteiro. Então, desculpa ter te interrompido, cara. É porque isso me dá agonia. Não, sem problema. Aí o que acontece? Fala. O Max não tem como, cronologicamente, não tem como ele ser tão novo no quarto, o quarto sendo uma continuação, cara. Entendeu? Não tem como. Mas a gente não tem ali uma noção de passagem de tempo, né? Do 3 pro 4. Ainda mais que... Isso é meio subjetivo. É porque, na verdade, sei lá, dois anos depois. Não poderia ter carros com combustível do jeito que aparece no 4 se ele for uma continuação direta do 3. É porque é mais assim, ó. Ele teria que estar entre o 2 e o 3. É que, na verdade, é assim. O 4, no meu entender, Gustavo, dá impressão, não fala realmente, né, em tempo... Mas pela sociedade que nós temos ali, dá a impressão de ser muito, muito à frente no futuro, sabe? Pelas armas, pelo oásis, né? Pela questão da água ter virado um bem até maior aí do que o combustível. Fazendas de fazendas de munição. É, existe fazenda já uma, de combustível. É, existe uma sociedade que amanheceu para as dificuldades. Então existe uma fazenda de... É como se o comércio tivesse voltado, Gustavo. Então já existe uma... Concordo com você. Existe uma fazenda... Eles deram uma evoluída, né? Isso, passou tempo demais. Uhum. Tá certo. Existe uma fazenda de combustível, uma fazenda de bala. É, eles adotaram até a questão das escravas sexuais, né? Que não tinha até no 3. No, e dá a impressão de ter passado muito tempo. Agora, mesmo que tenha passado um ano ou dois, o Max deveria ser mais velho do que o Tom Hardy é. É. E tem uma coisa. É, como ele comenta que o Immortan Joe... ele estava envolvido, foi um dos responsáveis pela queda do mundo, às vezes era um soldado, um político, né, sei lá, né, tipo, ele tinha que ter, o Max tinha que ter a mesma idade dele, né. É verdade. Mas sabe que, né, isso daí foi mais questão, como o Mel Gibson tá, o Mel Gibson só não fez o filme porque, como ele estava queimado na época, o estúdio não quis arriscar colocar ele no filme que ia dar fracasso de bilheteria por causa da figura dele. Isso, ele já tinha falado que participaria. Mas a impressão que eu tenho é que esse Max talvez seja o Menino Fera. É muito parecido a poses, formas de agir com o Menino Fera. Eu até faria uma aposta. Agora que o Mel Gibson foi meio que perdoado por Hollywood, se sair o Mad Max 5, o Mel Gibson vai aparecer e vão explicar isso. Eu aposto. Disseram que vai ter o 5, né? O Tom Hardy assinou 3 filmes já, Thiago. Vai. Da grana que fez, cara, vai ter o 5, sim. O Tom Hardy assinou 3 filmes. Eu não sei se vocês têm essa curiosidade, mas eu vou jogar uma curiosidade aqui. Lembra do helicópterozinho do 2? Uhum. Aquele ultraleve? É, não, o helicópterozinho do 2, que é um helicóptero. Do cara que usa cobra pra prender. Helicóptero, assim. Né? Isso. Sabe que aquilo voa mesmo. Mas é que tudo em Mad Max funciona. Ele é usado no 007, tá? É a mesma marca. É o mesmo helicóptero. Mas aquele cara que pilotava, ele era o piloto de verdade, não? Ou era gancho? Não, era gancho. Quando aparecia ele de perto, era nem gancho, era ele em cima de uma picape. O cara filmando de baixo. Ele que cria o Garoto Fera, na verdade, né? Só que o engraçado é que o ator aparece no terceiro. Né? É verdade. Pilotando o aviãozinho. Os dois, né? O moleque e o cara que cria aparecem no 2 e no 3, né? Quer dizer, o personagem surge no 2 e no 3 eles continuam lá, né? Sim. Não, na verdade, a criança do 3 é outro personagem. Ele é outra criança. É outra criança. Ah, é outra. O personagem é outro personagem. O personagem do Capitão Giro é outro personagem, porque ele não conhece o Max. O Max é o mesmo ator, mas outro personagem. Vai de bater na mesa, Marvel. É o mesmo ator. É o mesmo ator, só que outro personagem. Exatamente. Agora nessa sequência, eu tinha comentado aqui, Gustavo, que eu tinha achado um ruim, né? E tinha achado o 2 bom. E aí eu assisti o 3, e o 3 dos 4 é simplesmente o pior de todos. Eu concordo. Cara, ele é tão ruim, mas não é aquele ruim que fica bom, tipo os mercenários, sabe? Que dá a volta e fica bom, que é tão ruim que fica bom. Não, ele é simplesmente ruim. O George Miller ficou entre o que ele sabe fazer, que é a perseguição, né? Que é isso que ele sabe fazer, a perseguição. E aí tem duas histórias paralelas, que é o que dá nome ao filme, que não vai pra lugar nenhum, que é a Cúpula do Trovão, que não desenvolve... nem pra cima, nem pro lado, nem pra baixo. Aí vai pra aquela... que é a história mais interessante daquela tribo, né? Que... de crianças. Mais interessante, entre aspas, né? É, assim, dentro da história do filme, é mais interessante que a Cúpula. Que é o que dá nome ao filme, tá entendendo? Pois é, a Cúpula foi uma coisa que me causou uma certa revolta. Porque é o título do filme, cara. Sim, Thunderdome. Cara. E um momento muito legal. Essa cena do Thunderdome é bacana. Mas, porra, são 10 minutos de cena só, cara. E acaba. Pô, e detalhe, ainda terminou de uma forma ruim, né? Porque como é que é, né? Sei lá, dois homens entram, um homem sai. E aí o Mel Gibson não quer matar o cara, ele quebra a regra lá, e aí ele vai pro Thunderdome, junta todo mundo lá, e ele tem... Ah, não, minto. Ele pega o cara lá e ele vai lá pro roletrando lá. É, e aí, cara, fica todo mundo olhando os caras rodarem aquela roda, E as opções eram terríveis, cara. Eu lembro que eu tinha até isso aqui anotado, o nome das opções. Eu lembro, uma pior que a outra. Era decepar, confiscar bens. Aqui, você tinha amputação, mundo subterrâneo, perda dos bens, prisão perpétua, absolvição, tinha um positivo, trabalhos forçados pro resto da vida, escolha da pretora, que é o que a Tina Turner escolhia um deles pra você, e tinha um que era gulag. Aí na hora que caiu o gulag, todo mundo quieto, meu Deus, o gulag. Aí eu assim, olhando, pô, caramba, mas o que diabos é gulag? Aí, de repente, os caras colocam o cara num cavalo, põe um cabeção de Olinda e fala, pô, vai, agora vai, você. Caramba, é isso que é o... Isso que é a pior das coisas, que todo mundo ficou chocado. É porque o gulag é o cabeção. Nem isso eles aproveitaram, cara. O gulag é o cabeção, então. O gulag é o cabeção, rapaz. O gulag, ou seja, é o... a punição é você pagar mico. É de você ficar andando cara, no deserto com uma cabeção. Eu fiquei esperando, porque assim, eu acho que o roteiro, porque me contaram que o Jorge Miller dividiu esse roteiro com outro cara, né? Ele escreveu. Mas eu acho que o roteiro do Jorge Miller vai até o gulag só. Não, o que aconteceu, na verdade, eu sei o que aconteceu. O Jorge Miller colocava todos os amigos dele pra trabalhar, né? E ele tinha um amigo muito próximo que, quando eles estavam fazendo... Eles já estavam começando a filmar, mas tinham que procurar outras locações. E aí esse cara saiu de helicóptero pra procurar a locação e o helicóptero caiu e ele morreu. O cara ficou tão, tão triste, tão abalado com a morte do amigo, que ele colocou um outro cara pra dirigir, que era George Ogilvy, uma coisa assim... E o cara nunca mais fez nada. Ele só fez aquela bomba e nunca mais fez. Ou seja, o cara nitidamente não sabia o que ele tava fazendo. Enquanto o cara tava lá de luto. Por isso que você vê que, cara, realmente o filme tem bons momentos e maus momentos. A gente não sabe quem gravou o quê, porque o filme ele não é filmado na ordem cronológica, né? Mas você vê nitidamente que tem coisas muito ruins ali, cara. É o George Ogilvy. É o Ogilvy que tava ali. Só que o roteiro já também teve, é dividido. O roteiro é com o Terrence Ayers. Que, deixa eu ver o que ele fez aqui. Ganhou prêmios. I Am Pilgrim. Que é o Sou Peregrino, né? Só filme meio mais pro lado artístico, sabe? Uhum. O que eu acho mais interessante do 3 é que no começo dele você já vê que o mundo tá na merda mesmo. Primeiro porque o Mad Max tá o carro do último filme, né, que seriam os pedaços do carro do último filme, com rodas, não tem combustível, está sendo puxado por camelo. Né? Aí você tem um pai e um filho que voam num avião, e aquele avião australiano existe também, tá? Muita gente falava que era um avião a controle remoto, não é, aquela porra existe. E depois até vou fazer um comentário sobre a parte de miniaturas para esse filme. Que eles fazem o quê? Roubam os viajantes, levam para a cidade e vendem o que eles roubam na cidade. Aí você vê o Mel Gibson chegando nessa cidade e aí você vê o quanto a humanidade tá na merda, né? Ali que você vê aquela cena da água radioativa, né, cara? Sim, você, caramba, isso, até a água dos caras não é confiável, cara. Exatamente. Então, todo esse começo, até... O fim da eu fiquei interessado, sabe? Até o fim da redoma, da cúpula, né? Até ali o fim da cúpula eu tava interessado. A vilã se apresentando, o submundo, o Master, como é que era? Master Blaster, né? Master Blaster, um negócio bem caricaturado, né, na verdade. Dá um tapa no pescoço dele. E aí você queria ver... E aí estava apresentando aquele mundo, a falta d'água, me lembrou um pouco o livro de Eli, né, esse começo aí do Mad Max 3, não sei se... É verdade, se tem alguma, é verdade. Mas aí, eu li, quando eu saí o livro de Eli, eu li, não lembro onde foi que eu li, cara, que uma das referências era o Mad Max. Aí vai desenvolvendo aí. Um dos grandes presentes, né, que é a Tina Turner, né, apresenta é a água. Vem, tome água. Como se fosse, né, se você chegar em casa e não te oferecer Coca-Cola, você não fica satisfeito, né? Mas lá não. A água, come uma fruta. E tem aquele plano de... Até o plano é falho, o Thiago de Lima. Sabe por quê? Os mestres lá do submundo, né, o Master e o Blaster, mandam. Mas aí na hora que eles desobedecem a lei da tia, é a tia que manda. Então não precisa virar matar uns dois, sabe? É, na hora que ele fala assim, dois homens brigando, conhece a lei. É, arredoma neles. Eu acho que tem que lembrar que assim, o UFC foi inventado nesse filme, né? Porque é igualzinho. Assim, é verdade. O UFC é igualzinho. Pessoalmente, eu rio com os problemas do 3. Pra mim, ele deu a volta e ficou bom. Mas é bem pra mim, né? Mas é como eu falei, eu tenho o mesmo olhar que eu assisti desde sempre esses filmes, né? E, putz, a Tina Turner de presidenta do mal ali é muito foda, cara. Só... Cara, o pior é que muita gente reclamou dela e eu não achei que ela foi tão massa. Então, eu realmente... Mais com aquelas pernas, ela podia fazer o que ela quiser. É isso que eu tô falando. Eu realmente tava gostando do filme até acabar a redoma e aparecer aquele moleque com cara de bebê, né? Debaixo daquela máscara. Como mas aquilo já... Não, mas como... eu já esperava aquilo, desde o começo. Como o Mel Gibson descobre os pontos fracos, né? Eu preciso chegar perto. Legal, bacana. Descobriu que o motor... né, atinge o cara, e aí ela tem um grande plano lá pra virar a dona suprema lá da cidade que era dela, por um acaso, né, a cidade já era dela, mas ela queria matar os donos do submundo lá, que era onde tinha o gás metano de cocô de porco, né, e aí tudo deixa de fazer sentido, de repente nada daquilo importa, ele vai pro deserto lá com o cabeção gigante, encontra uma tribo. Que desculpe... Esquece a parada. É, desculpa com o perdão da palavra, a tribo foi tirada do cu do George Miller. Desculpa falar. E aí com aquela história do avião. E aí aparece um avião no meio do exército que também não vai pra lugar nenhum. Aquela é outra história que também não desenvolve. Sabe, tipo, um monte de coisas que não desenvolve nada. Caramba. Porque a história... Fala, Tom, sabia que aquela história do avião caído ali num apocalipse, né? De repente acontecendo assim do nada, não é difícil de acontecer. Não, eu não tô falando. Eu não tô falando. E você criar. O problema é o seguinte: é você só ter crianças. Não, tudo bem. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: todos os adultos saírem do nada, é isso que eu achei estranho. Porra, todos os adultos foram embora. Mas o que eu tô querendo. Não, mas pior do que isso, aquele lugar é muito improvável, cara. Era um oásis gigante, com cachoeira, com uma selva. Aquele lugar, ele seria muito mais valioso do que uma cidade que tem sua refinaria de combustível, por exemplo. Lá você tem água fresca, você tem comida, você tem sombra. É, não faz sentido aquilo ali ser tão grande e ninguém conhecer, cara. É verdade. E ninguém conhecer. Não, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, eu não tô falando que é improvável. Eu tô falando que eu gostei da questão da história desses. Não do aparecimento do nada, né? Mas da história deles no Mad Max. Só que tá meio assim. O Mad Max vai pro deserto com cabeção e isso não dá em nada. Eles encontram o Oasis com os índios estranhos, e isso também não dá em nada. Aí corre todo mundo pro meio do deserto pra ver um avião que também não dá em nada. Tipo assim, o George Miller ficou me apresentando um monte de coisa que não deu em nada. Fora que o clima do filme, ele quebra de um jeito muito forte. Sim. Até então você tava numa ação e de repente virou uma parte Goonies. Que aí as criancinhas eram todas bonitinhas e tudo mais. Ah, vamos fazer uma travessura e vamos ir até lá aquela caverna pra, sei lá, libertar alguém. Não, não lembro o que eles vão fazer. E aí a música, a trilha sonora fica animadinha, fica meio Goonies também. A própria trilha sonora, cara. Na verdade, o que é que eles fazem? Eles... Ela, a mestre, quer sair, né, da cidade, porque ela... Não, ele é o enviado, o Mel Gibson, né? É o cara que vai pilotar o avião e vai levar a gente de volta pra cidade, porque eles não conhecem a cidade como ela era, né? Os grandes prédios e tudo mais. É, exatamente. Os garotos... E aí ele não aceita. Ele, não, eu não sou piloto, vocês estão achando que eu sou enviado, eu não sou porra nenhuma. E eles saem. Não, vocês não querem levar a gente, nós vamos sozinho. Vocês esqueceram dois pontos. O quê? Uma areia movediça, sem explicação. É? Que leva o cavalo. Era tudo seco e tem areia movediça. Não é uma areia movediça, você vê que alguma coisa puxando a criança ali pra baixo, o que é? Pode ser. Que ali você sabe que no Mad Max é apresentado o ai meu Deus, esqueci o nome. Quem come gente? Canibais. No bom canibal? Sentido. Canibais, obrigado. Existe o canibalismo, tá? É mais colocado no Mad Max 4, mas aí você tá forçando a barra, eu acho. Era só um buraco de areia. E ainda tem o seguinte: só algumas crianças. Rapidinho, gente, tá tocando a campainha aqui. Só pra ninguém me chamar nada no próximo minuto. Vou lá ver o que é. Beleza, chegou a pizza. Chegou a pizza. O resto das crianças ficaram. Elas não foram. Cara, não faz. É o que o Gustavo falou. Fala, Thiago Lima. Eu sei que você quer falar alguma coisa. É que assim, essa parte das crianças, pra mim, é mais metafórico. Eu posso estar viajando, porque eu também gosto de fazer isso com filme, não pra justificar que é bom ou que é ruim, mas é porque. É mais agradável, faz, né? Parte. É. Uhum. Ser professor de filosofia faz parte disso, eu digo. Pra mim, a metáfora das crianças, que poderia ter sido melhor desenvolvida, isso eu concordo, é a questão do. Porque assim. Por que o mundo se fudeu? O próprio sistema que deixou o mundo como ele era levou ele à sua falência, a uma guerra e tudo mais, né? As pessoas, quando tentam voltar a ser civilizadas, elas vão cometendo o mesmo erro. Então, cria uma cidade, tem alguém que manda, aí tem disputa de poder, aí o povo que tá na merda precisa de pão e circo, que é o Thunderdome, né? Ali é só para as pessoas se divertirem. E não perceberem que ela tem fruta, ela pode tomar banho e eles não, né? Tipo, gasta água. Então, o que eu vejo da metáfora das crianças, elas passando de. Elas também querem retornar esse passado que elas não conhecem, né? Que gerou. Saem do oásis, quer dizer, acabou a esperança de um salvador. Quando o Mad Max fala que não tem, que a teoria deles não. Não tem nada a ver, as cidades não existem mais e tudo, e no final você vê eles com um anão, que depois que o gigante morre, ele para ele, para dar impressão, tudo ali perde o sentido naquela cidade, ter poder ali, né? E, que eles vão junto e criam uma nova civilização do zero. Eu acho que eu tenho a impressão que a metáfora das crianças ali é assim. O mundo se ferrou por causa de um sistema. Não dá para recriar um sistema parecido que o mundo vai se ferrar de novo, como a gente vê nas cidades, no 1, no 2 e também no 3. A única esperança numa situação dessa são crianças sem contato com a civilização anterior criar alguma coisa do nada. É o único fio de esperança daquele mundo. Por isso que o Max não pode com eles, porque ele também é um vestígio do velho mundo. Pior, ele era um policial, era o cara que mantinha as regras, que era o cara responsável por manter as regras que fuderam o mundo, né, digamos assim. Então eu tenho essa impressão que que as crianças ali são essa metáfora. Claro que poderia ser melhor desenvolvido, mas pelo menos aquele final deles contando uma história mitológica, você vê as cidades voltando a ter energia elétrica ali, me dá essa sensação, né? Então, e para não dizer que eu não gostei de nada, porque o terceiro é péssimo o filme, mas desse finalzinho deles, né, porque eles realmente viajaram no avião lá do aeroplano, que o Merv comentou, né? O Gustavo tá aí? Não. Não? Eu achei que acho tinha voltado. Não. Aí, essa parte é legal. É o único momento do filme que eu achei. Nossa, isso aí é legal. Mostrou como é que o mundo de fato ficou, né? Depois da guerra, não tá só mostrando areia. Você viu que era uma cidade gigante, mas coberta por uma tempestade de areia, né? Como eu esqueci o nome da cidade que eles chegam. Eu tenho a impressão que é Nova York ali. Não é Nova York, não. É Austrália mesmo, mas esqueci o nome. Onde teve as Olimpíadas? Sydney. Voltei. É Sydney. Opa. Então, assim, como a gente tá falando, Gustavo, o único momento do terceiro filme, pra não dizer que eu não gostei de nada, é esse momento finalzinho quando mostra como que a cidade ficou depois da Grande Guerra, né? A terra envolvendo a cidade, as crianças lá contando a história, um negócio meio dark, né? E eu falei, porra, no finalzinho do filme eles mostram um negócio bacana. Toda corrida ali de carro poderia ter sido daquela grande cidade, sei lá, dá pra ter várias ideias, né? Uma coisa que eu gostei é que eu elogiei muito os carros como monstros, né? Mas a sociedade continuou se acabando. Então, os carros no 3, eles já são sucata. E isso eu achei muito legal. Ele não quis usar do que fez sucesso e ele prosseguiu a história. Isso eu achei nobre do cara. O que eu não gostei foi justamente essas coisas mal explicadas. Teve um outro momento que eu cheguei a dar risada, cara. A gente viu aquela cidade lá da Tina Turner, Barter Town, se eu não me engano. Uhum. É toda de bambu, de cipó, sabe? Toda com lona, ou seja, era uma cidade totalmente improvisada. As coisas em roldana. Só que dentro da caverna tinha um shaft, cara. Um shaft de uma tubulação dessas de prédio normal, que as pessoas vão dentro. Só faltou aquele ventilador gigante ali dentro também, sabe? Pô, vamos ser comedido, né, cara? É que nem ter uma aldeia de índio com oca, fogueira, e do lado um estacionamento com asfalto e uma garita, sabe? E uma antena da Sky em cima da oca. Né? Porra! Não, essas paradas são meio over, sabe? Ele quer colocar... Quero que as crianças vão lá pra dentro fazendo alguma coisa. Ah, então vamos inventar isso aqui, porque é o que costuma ter em filme. Não, né, cara? Menos. É pior... Constrói a... Pode falar, e no filme que tem o carinho de fazer com que o Max descubra o ponto fraco do Blaster com um apito pra cachorro que era do cachorro dele que tinha morrido no 2. Ô Gustavo, sabe o que é pior? É que assim, o 3 comete o mesmo erro do 4. Ele vai lá, acha esses índios malucos estranhos, né? E aí os índios malucos estranhos começam a fugir pelo deserto e caem lá no buraco, lá no cu do deserto, lá também, que arrasta tudo. E aí ele olha pra cidade, pessoal. Primeiro que ele tinha falado que eles não poderiam sair do oásis, porque a única coisa que eles encontraram no caminho era Bater Tal, que era um inferno na Terra, certo? Aí de repente eles estão no meio do deserto, e aí eles olham aquelas luzes, né? E aí alguém fala assim, o que é aquilo? Aí ele pega e vira, é Bater Tal, é a nossa única esperança. Eu falo, porra, se eu não tinha falado há 15 minutos que era pra eles evitarem, que não era pra sair do oásis, que aquilo era... Aí eles vão direto pro lugar. É que não, teve uma menina que fugiu, né? É. Não que teve... É, mas aí, isso também é um grande problema que aí tem nos três filmes, que é... O 1 não tem tanto, mas o 2 e o 3 tem bastante, que é a falta de percepção de tempo. Eles não devem ter ficado pouco tempo no deserto. No oásis, você fala? Perdido, é. Entre o Oasis e Bater Tal, eles devem... Mas ter é uma falha de roteiro? Algum... Isso não tá claro. Eu não tinha, nunca nem tinha cogitado isso, pareceu, mas pode ser. Pra mim pode ser meia hora, que eu tô falando. Então, é isso que eu falo. Ele não tem ele não te dá uma determinação de passar de tempo. Que é o que eu falei contigo no Guerra nas Estrelas, episódio 3. A Padmé começa falando que tá grávida e termina tendo dois filhos. Porra, se passaram quantos meses ali? Entendeu? É a mesma coisa, o Mad Max 2 e 3, ele não te dá essa noção temporal. Então, eles podem ter ficado ali 3 dias no deserto, podem ter ficado meia hora, como eles podem ter ficado um mês no deserto, entendeu? E aí você não tem a noção de que o que estava acontecendo, se realmente ali era a última esperança deles, porque eles não sabiam voltar para o Oasis. E também tem essa, como é que se volta para o Oasis, se você não tem um... Você não tem uma bússola, você não tem um GPS, você não tem nada. Ah, entendi seu ponto. Então, realmente, mais uma falha pro filme. Exatamente, mais uma falha do roteiro. Tinha que ter deixado claro essa passagem de tempo. E aí cria-se aquela vilã que tinha um potencial... Tudo, ó, esse que é o problema, que me deixou mais chateado com... Me deixou mais chateado com o 3 do que com o próprio 4. Porque o 4, quando eu vi que... O 4, quando eu comecei a assistir, eu já vi que não ia dar em nada, entendeu? Mas o 3, ele é tipo assim, sabe quando alguém te dá, põe um chocolate na sua boca e tira? É o 3. Ele tem uma sequência de coisas que ele inventa, como a própria cúpula que dá nome ao filme, né? Que ele tira. E aí ele inventa uma coisa de novo e tira. E assim, ele não se decide o que ele quer fazer no 3 e acaba arruinando o filme de certa forma. Aquela tribo que serviria pra mostrar de novo a civilização ou como ela era, não serve. A perseguição final num trem, carros perseguindo um trem, e aí o menino aparece do nada, dizendo é um assalto, e corre pro nada, só pra eles encontrarem o cara do avião, que tinha aparecido não, só no começo do filme. E a Tina Turner, cara, perdoando o cara no final, o cara destruiu tudo que ela tinha, todo o esforço, destruiu a cidade dela, ela vai atrás do cara, consegue pegar o Max, e no final, beleza, então agora segue tua vida. Ela diz não, assim, né? Nós fazemos um ótimo par. Por quê? Porra, cara. O cara acabou com tudo que ela fez. Que moral que ela ia ter agora pra voltar? Só pra não morrer, só pra não matar a personagem, né? Mas essa parte eu entendi de maneira diferente, né? Conta aí. Essa parte dela, né? Liga não, Gustavo, ele é filósofo. Não, não, me ajuda a gostar dessa parte. Vai lá. Cara, ela é uma política, correto? Sim. Então ela tinha dado organização social, ela ficou por cima... Aí aquele anão forneceu a tecnologia, de combustível e virou uma crise de poder, correto? Uhum. Ela tinha duas formas de resolver a crise de poder. Ou pegando, ou recuperando o anão, tornando escravo dela. Como ele fugiu, tipo, eles estão na zona de novo. Ela pode de novo reconquistar o poder sem ter concorrência. Então, pra ela, ela lucrou da mesma forma. Mas se ela não queria matar o Max, por que ela foi atrás dele? Não, ela queria matar, mas assim, de qualquer forma, o poder dela tá garantido. Não, ela queria recuperar o anão, porque o anão era o único que sabia transformar o cocô em ouro. O porco em gás. Então, tipo, o problema dela não era o Max, era o anão. Ela perdeu o anão, mas como boa política, ela perdeu o anão, mas a sociedade ali tá ainda precisando de uma líder e ela não vai ter concorrência. Entendo, mas não concordo, sabia? É, exatamente, foi uma péssima maneira de mostrar poder ali. Recuperou o cara, olha, agora eu dou um tiro na cara do Max e a próxima pessoa que tentar fazer isso comigo vai ter o mesmo fim. Ou pode usar o serviço dele. Que esperava de uma sociedade daquela. Ou pode usar o serviço dele, porque o negócio dela não era impor poder pela força, era criar organização. No mínimo escravizar ele, talvez, sabe? No mínimo. Porque teve um cara, cara lá que tava escravizado porque matou um porco pra dar pra família. Sabe, muito menos do que o que o Max fez. É, mas ali tu viu que ele, quando ele fala que ele matou um porco pra dar pra família, tu sente que não é bem isso que ele fez, entendeu? É, tu vê pela cara dele. O risinho dele de que eu fui filha da puta e tô dando desculpa. É, entendeu? Isso. E no caso dela, você vê no começo que ela não quer matar o anão e não quer matar o gigante. Ela quer separar os dois, entendeu? Ela quer dar um jeito dos dois se separarem. Na verdade, o filme começa e acaba e a gente não sabe que ninguém quer de nada, na verdade. Pensa assim. Ele realmente é o pior dos três primeiro. E tem outra coisa, nesse contexto não é tão fácil produzir arma. Tipo, o Max vai ficar no deserto, ele não vai voltar pra cidade, ele não tem força nenhuma lá na cidade, ele não vai voltar pra lá, ele tá no meio de um deserto, deixa o cara morrer lá, economiza a bala. Ainda não concordo, mas tudo bem, Thiago. Vamos aceitar essa explicação. Agora, pra caminhando aí, talvez, pro fim, ô, Gustavo, o que eu mais gostei da saga é que cada filme, se eu pegasse, por exemplo, pra ver só o 2 ou o 1 e o 3, não ia fazer falta nenhuma. O George Miller, pelo menos, nisso acertou. Ele conseguiu fazer com que cada filme andasse sozinho. Tem uma história de fundo, mas você entende. É como a minha esposa assistiu O Despertar da Força, mas ela nunca assistiu nenhum Star Wars, sabe? Ela começou com o Despertar da Força. E ela diz o seguinte: eu entendo que cada personagem desse tem uma história, mas não me faz falta agora. E isso acontece no Mad Max. Cada história é isolada, você entende que aquele personagem tem um passado, né? Mas se você não quiser ir atrás, pelo menos é a minha opinião, não sei de vocês, não faz diferença. Como assim? Eles são bem fechados. Não tem um vilão que passa pro segundo e. Não tem nada a ver. Não, isso eu concordo, ele é bem fechadinho. Fala, ô, todos Gustavo. Os três são bem fechados. É. E o quarto também, né? O quarto é uma merda. Então, pra finalizar a nossa discussão, meu amigo Gustavo, eu não sei se cabe aqui dar nota, porque eu acho que vai ser bem deprimente, então eu vou fazer de outra forma, né? Não vou me dar nota, não. São quatro filmes, eu quero que você eleja e dê seu veredito, né? Sua opinião final sobre a franquia, eleja aí do que você mais gosta pro que você mais odeia. A minha ordem é 4-2-1-3. Do melhor pro pior. E declaração final aí, Gustavo, vale a pena rever? O que você disse pra galera que... Eu fui a primeira vez que assisti, né? O que você disse pra galera que nunca viu e tá, talvez, com interesse de ver? E quem viu há muito tempo e tem boas lembranças? Eu, na verdade, já fui... O problema de todos os filmes é a expectativa, né? Eu já fui com uma expectativa de me divertir como eu fiz quando era criança. Então o choque foi muito grande. Eu acho que se eu tivesse visto como eu vejo um western hoje, eu sei que é um filme limitado dos anos 70, 60, então eu já desconto. E aí acabo curtindo mais. Então eu acho que me faltou isso. Eu já fui com alguma expectativa, e a cada vez que eu ia vendo, cara, não acredito que era isso que eu gostava. O quanto eu ia gostando ia despencando. Então isso atrapalhou muito. Eu acho que vale sim você conhecer uma história, até porque é uma franquia que muito provavelmente vai ter continuação, dado o sucesso do último. Você entender aí a história do personagem é muito legal. O 3 é completamente dispensável. Eu acho que o 1 e o 2 tem bem um climinha assim, Mad Max, que leva aí. O 1, 2 e 4, eu diria que eles evoluem em relação a como uma sociedade afunda. É, como você falou, né? Ela afunda no 2 e começa a se recuperar no 4. Eu acho bacana. A 3 é completamente dispensável, que não faz o menor sentido em nenhum dos casos. Muito bom. É, essa seria a minha sugestão. Ok. Thiago de Lima, na sequência do melhor para o pior e considerações finais. Olha, 4, 2, 3, 1. Eu gosto do 3. Olha, sobre. Eu acho que. É importante ver Mad Max pelo seguinte: todo filme que saiu depois que Mad Max passou nos Estados Unidos, principalmente o 2, todo filme de futuro distópico copia ele em alguma coisa. Os próprios diretores citam o Diário de Eli, qualquer filme pós-apocalíptico imita elementos do Mad Max. Então acho que por isso, independente de qualidade ou não, ele se torna obrigatório. Da mesma forma, se você gosta de filme alienígenas, tem que dar o braço a torcer que foi o Ed Wood que criou essa história de nave espacial descendo para a Terra. Então, eu acho que por isso ele é um filme... Ele é uma sequência de filmes importante, porque todo filme imita. Até Walking Dead imita. Tudo que é pós-apocalíptico assim, mundo destruído, tem muita coisa ali de Mad Max. Não vá assistindo como... Isso não significa que sejam os melhores filmes do universo... Tipo, que o universo valeria a pena só porque esses filmes existem, sabe? Não. São filmes legais e tal. Eu acho que se você gostar de perseguição, os filmes são bem melhores. Se você gostar dessa coisa da catarse, da perseguição, explosões, né? Se não for esse muito o seu gênero, aí não sei se compensa muito ver. Mas eu acho que um dos três, talvez o dois, valha muito a pena pra quem nunca viu nada. Porque, assim, é a referência de tudo que é futuro distópico cagado. Exatamente. É verdade. Bom, concordo. Meu amigo Maverick Hamilton Francisco Saldanha Neto, vulgo Maverick. Do melhor para o pior e considerações finais sobre a franquia Mad Max. Por que vocês fizeram isso comigo? 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4, ok. O que acontece? Eu falo pra se ver porque eu me divirto vendo os filmes, tá? Isso não adianta, eu me divirto até hoje vendo eles, eu gosto dos filmes. E bem ou mal, o Mad Max ele se tornou um clássico, como outros filmes já se tornaram clássicos. E é um filme interessante para você conhecer um outro ponto em termos de filmografia, de... mundo distópico e coisa e tal. Como o Thiago estava falando, hoje em dia quando você faz alguma coisa em termos de mundo pós-apocalíptico, o nego imita o Mad Max. Você vê o Underworld, até o próprio Bob Esponja fez referência a Mad Max. Então, quer dizer, e outra, o que eu tinha falado que eu ia dar uma passada de coisas interessantes, eu conheci um rapaz... Na verdade, eu conheço dois rapazes que eles arrumaram o cachorro da raça do cachorro do Mad Max 2 por causa do filme, porque eles são fãs do filme. Olha só. Eles passaram a comer comida de cachorro também, né? Só faltaram isso. Mas é sério, eles conseguiram. E é um cachorro difícil, que ele é realmente uma raça australiana. E um filme, uma sequência de filmes, que tenha miniaturas que hoje em dia são muito mais valiosas do que miniaturas do Guerra nas Estrelas, do Jornada nas Estrelas ou qualquer outra coisa, cara, tem que se ter o respeito. Porque, por exemplo, aquele avião do Mad Max 3, da Cúpula do Trovão, para achar na escala 1.72 é quase impossível, na 1.48 é muito difícil, são carérrimos, e o Interceptor, só para você ter ideia, o General Lee você consegue comprar ele hoje aqui no Brasil por volta de R$200 em plástico modelismo, R$400 ele em diecast escala 1.18. O Hector 1 em torno de R$1.000 em escala 1.18, R$300 em escala 1.25 para montar plástico modelismo. O eu quero saber o furgão do Esquadrão Classe A, que sempre foi o meu preferido. R$250 você consegue ele, no eBay você consegue ele por R$60. Eu já tenho ele pra montar. O DeLorean, que é outro carro muito famoso, também mais ou menos aí R$300-400. O Interceptor, se você achar, R$700 em plástico modelismo, de R$1.500 a R$2.000 para você comprar ele em escala 1:18. Fora que não existe ele na escala Hot Wheels, da Hot Wheels, mas existe ele em 1.64, que é raro de você conseguir e é caro. Escala 1.43 é raro e é caro. Mas, cara, isso não depõe contra, não? Não parece que é pouco interesse, então já como tem pouco, acaba valendo mais? Não, o problema foi que toda vez que eles relançam, esgota. Eles fazem, por exemplo, quem faz o plástico, quem faz o kit do Interceptor, agora eu não vou lembrar o nome, depois eu falo pro Marco, para vocês, o nome da empresa. Ela relança, você encontra mais ela no Japão do que nos Estados Unidos. Toda vez que ela relança numerado, é o mesmo kit, é a mesma forma, não tem mecânica, não tem nada, ela relança e estoca, esgota. Em escala 1:18 você acha ele com facilidade, tá? Ele é fabricado, só que ele é caro, exatamente por ser do Mad Max. E tem em escala 1:43, que é a escala para quem gosta daqueles Opalas, Chevette, coisa e tal, que estão sendo lançados na banca pela Salvat. Naquela escala tem um kitzinho que vem o carro do Mad Max, o carro do Knight, esqueci o nome daquele... Super Máquina. Não, do primeiro... Não, não é do Knight Rider, não, que é a Super Máquina eu tenho. É o nome do cara, meu Deus. Que é morto no primeiro filme. Acho que é Knight Rider, cara. É, só Knight que é Rider, noite, é né? Isso mesmo, é, eu acho que era Knight Rider também, né? Aquele carro e o Interceptor da polícia, vem os três, em escala 1:43. A última vez que eu vi, estava R$1.600, entendeu? Então, quer dizer, hoje você compra uma Enterprise escala 1:350, que é quase do tamanho, quase o tamanho de uma televisão escala, uma televisão 32 polegadas, você consegue ela por R$500-600. Por um carro que é menor do que o meu notebook, R$700. Entendi. Quer dizer, a gente tem que respeitar uma franquia dessa, porque realmente ela faz a diferença em termos de números, né? Mas ó, eu vou finalizar e eu vou dar minha opinião, Gustavo, mas eu falei isso na época. O nosso amigo Eduardo Costa, que era pra estar aqui hoje, infelizmente não esteve, por problemas técnicos. Ele, de novo, nada contra quem gosta, tá? Mas eu não dou a mínima pro Oscar, por exemplo. Eu acho que é uma galera prepotente, né? Que decide qual é o melhor. Porque, ó, pra você ter uma ideia aqui, Gustavo, em quatro amigos aqui, a gente teve escalas diferentes pro mesmo filme, de melhor e pior, né? Então vem uma galera e decide se é o melhor ou o pior filme. Respeito quem concorda, mas eu não concordo. E aí começaram, porque o Mad Max tá foi, como é que é a palavra lá? Indicado, né? Indicado, coisa e tal. E isso vai muito com o que o Maverick falou. Ele é só bonito. Porque ele ganhou só prêmio técnico, foi maquiagem, foi... digamos assim, você entra na casa de... Você vai lá, você vai ver um músico tocar e você dá um prêmio porque o violão dele é bonito, entendeu? Você não dá um prêmio porque a voz dele é bonita, porque a música era boa, porque ele sabia tocar o violão, não, porque o violão era bonito. Então, assim, sim, os carros do Mad Max são bonitos, pra colecionador é uma mancheia, mas os filmes em si não são lá essa Coca-Cola toda, né? Pra mim, na minha opinião, fica então sendo o filme 2... E é difícil os outros três, porque pra mim são três ruins pra caralho, incluindo o 4, né? Mas eu acho que o 2 é um filme que, não só dentro da franquia Mad Max, eu acho que ele, como filme, ele é muito interessante, sabe? Fora, né? Na arte do cinema, eu acho que o George Miller realmente acertou. Mas você não vai escapar de dar nota pros outros, não. Qual é a ordem? Então vamos lá, né? Já que tem. Então é o 2, o 1, o 4 e o 3. Olha pra você ver, é por isso que eu queria evitar, eu não queria falar que o 4 é... Porque o 3 é pior que o 4, cara. Porque assim, é aquela história, o 4, o George Miller, ele fala assim, ele fala abertamente, ô Gustavo, eu só queria fazer uma perseguição de carros. Beleza, É o que ele se propõe. Ele queria fazer uma perseguição de carro, foi exatamente o que ele fez. Só que no 3 ele se propõe uma coisa e se perde completamente, você tá entendendo? Exatamente, concordo. Então é assim, já que o 4 eu só não gosto do filme, não quer dizer que ele não alcançou o objetivo, ele alcançou. É uma grande perseguição de uma hora e meia. Ou mais, né? Se não me engano, se tem mais tempo. Mas o 3 não, o 3 se propõe a ser um filme até que, de certa forma, artístico, né? Pra ganhar prêmio mesmo e se perde completamente. Então, tem mais alguma coisa? Tem mais algo que você queira ressaltar, meus queridos? Alguém? Levante a mão agora, ou cale-se para sempre. Cara, eu tenho uma teoria maluca de que os filmes do George Miller têm um padrão, incluindo o filme do Porquinho e o do Pinguim. Mas eu acho que é demais pra... Não, agora você vai falar, você já começou? Cara, eu sei que vai soar muito estranho pra quem ouvir, se quiser... Não queiram me internar num sanatório por isso, tal, né? Ou peraí que eu tô ligando pro manicômio aqui, pera. Vai, Thiago, não enrola não, você já enrolou, então, demais. A ideia é assim, eu tenho a impressão que a série do Mad Max é tipo o mundo se ferrando e elementos que levaram esse mundo a se ferrar, né? Competição, tudo, porque tudo que você vê nos três filmes desde o começo são coisas que já tem, mas é tudo exagerado. Tipo, o Thunderdome, que hoje quem assiste o UFC assiste ali o Thunderdome, é a mesma coisa, né? Principalmente o UFC mais no começo, quando valia tudo mesmo, né? É a mesma coisa e tal. Só não tem as coisas pra se pendurar no teto que... Tem sim, no WWE tem. Será que eles pagam taxa pro George Miller, né, por ter copiado? Bom, isso ia ser engraçado. Mas assim, então é um cagando. E eu tenho a impressão que essas outras duas séries é alternativas para o mundo... Para o mundo não ir para o mesmo caminho. Eu tenho essa interpretação. Tipo, no Porquinho, é o mundo da fazenda entrando em decadência. Aí quando eles resolvem romper com todas as regras estabelecidas, tipo, aí o porco vira a função do cachorro, e ao invés de ameaçar, conversa, tudo, salva aquele micromundo. Aí no 2... Mas salvar aquele micromundo, se recuperar enquanto o resto tá na mesma, não adianta. Aí é praticamente a mesma história que se expande pra salvar a fazenda e tal. Entendi. No Pinguim, nos do Rap Fit, é a mesma coisa. Primeiro que eu acho legal o Rap Fit, muita gente não gosta dessa animação, mas eu acho legal que é uma homenagem ao cinema, aos clássicos filmes de dança, né? Até um pinguim que parece alguém de terno, né? Porque todos os pinguins cantam e tem um pinguim que é diferente. Por ele ser diferente, ele é mal visto, tal. Mas aquele mundo está se rompendo também por as questões ecológicas. E quando aquele que é diferente rompe a regra de ter que cantar e usa dança, eles aceitam a diferença dos indivíduos internos, aquele mundo se salva. No Rap Fit 2 é a mesma coisa, só que é uma continuação. Porque o filho sabe cantar e o pai tinha expectativa que ele fosse igual a ele e tal, né? Então, eu tenho a impressão que, tipo, na cabeça do George Miller, as duas coisas são muito parecidas, né? Mas pode ser só uma teoria louca minha, né? Não, mas faz sentido, sim. E aí, eu não sei dizer agora, nesse momento, se o George Miller é muito inteligente ou se ele é muito limitado, mas vamos deixar assim, né, Gustavo? Exatamente, não vamos entrar no mérito. Então vamos ficar por aqui depois do momento filósofo Thiago. Se não tivesse, não seria o Thiago, né? Exatamente. E deixamos no post imagens da Corrida Maluca, um clássico no formato Mad Max, né? Trazido aí pelo nosso querido Hamilton Marvelix, Francisco Saldanha Neto. Eu achei muito maneiro essas fotos. Você sabe que tem quadrinho, né? Tá aí um quadrinho. Corrida Maluca? Corrida Maluca versão Mad Max. Tem um quadrinho. Eu não sei se é uma graphic novel, né? Ou se teve uma... Ou se foi só essas artes, sabe? Mas teve um lançamento a respeito. Depois eu vou pesquisar Pesquisa sim, porque eu pensei que... Eu vou até pesquisar também, porque eu pensei que fosse só as artes que tivessem saído, que alguém... Não, eu vi num site grande uma notícia a respeito, mas como eu não tenho certeza, eu não vou falar nada. Mas parece que sairia uma graphic novel, alguma coisa assim. Bom, ficamos por aqui. Um grandíssimo abraço, Mad McKinto. Nossa, que feio, né? Agradecemos a presença do nosso amigo Gustavo. E é isso, né? Eu fico enrolando pra terminar e vou fazer igual o Mad Max. Simplesmente. Fim. E o Idol Ninja do Other Hero, né? Tô tendo. É, se ninguém cantar, não é final. Tem que subir a música. Time.